De par em par. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos! Tudo bem convosco? É verdade que cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico que é o vosso De Par em Par. Terça-feira, dia 6 de novembro de 2012, cá estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que hoje vai abrir com Carolina Deslandes e o tema que dá pelo nome de Não É Verdade. Ainda por ouvir também, calmamente, nesta manhã de terça-feira, a música de Lúcia Muniz. O tema chama-se Leva-me para Casa. São as duas primeiras da edição de hoje do nosso De Par em Par. Bom dia! Da próxima vez que eu voltar a cair, se me vires a insistir, não olhes para trás. Eu não vou estar em mim se te quiser mais uma vez, mesmo que diga que é de vez, vou estar a mentir. quis ser. E aqui estamos com este Não É Verdade. Aliás, com este Leva-me para Casa, da Lúcia Muniz. Vamos, antes também ficamos com Não É Verdade, a voz da Carolina dos Landes. Vamos agora ficar com o Minuto de Saúde. Quem nos traz esse momento é o João Marques, com a colaboração da Ordem dos Médicos. Esta semana vamos falando de hepatites A, a B, a C. Vamos falar sobre tudo isto durante esta semana. Vamos então ficar com o Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Hepatites. A transmissão das hepatites víricas pode efetuar-se por várias vias, as quais dependem do vírus em questão. Hepatite A pode ser adquirida através da ingestão de água não tratada, consumo de alimentos crus, não esterilizados e mariscos mal lavados. Hepatite B tem como principal via de transmissão o sexo desprotegido, e a hepatite C é, na maioria das vezes, adquirida por partilha de seringas entre os toxicodependentes. Evite estes comportamentos de risco e, se ainda não está vacinado para o vírus da hepatite B, procure o seu médico. Ajude-nos a ajudá-lo. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/Minuto Saúde. E aí estamos, depois deste momento do Minuto de Saúde, então com o João Marques, vamos agora ficar com mais música nesta edição do nosso De Par em Par. Por vir nesta manhã de terça-feira, aliás, dia 6 de novembro, agora mais dois temas. A carta deixada pelos Toranja,

cada ferida que sara, escondida do mundo, eu sou igual a ti. Fazes pinturas de guerra que eu não sei apagar. Pintas o sol da cor da terra e a lua da cor do mar. Em cada grito da alma, eu sou igual a ti. De cada vez que um olhar te alucina e te prende, tu és igual a mim. Fazes pinturas de sonhos, pintas o sol na minha mão. E és mistura de vento e lama entre os luares perdidos no chão. Mafalda Veiga com este Tatuagens. Na altura, a versão de 1999 contava com a participação do Jorge Palma. Agora, a solo, a Mafalda Veiga regrava este tema. Digam-me, ouvintes, conhecem o Homem-Rã? É verdade. Vamos hoje ouvir então o poema do Homem-Rã. Foi um poema escrito então por António Gedeão e que nós vamos aqui recuperar, desta vez lido pelo Luís Gaspar na rubrica Poetas, nem mais nem menos. Assim acontece segunda a sexta, trazemos sempre um espaço de literatura com o Luís Gaspar. Juntando estes espaços agora, temos também o Histórias, que vai para o ar às quintas-feiras na Antena Web, às 8h15 da noite. Temos também o Palavras de Ouro, que vai também na Antena Web ao ar às 17h40 às sextas. E aqui no Canal 2, às 20h30, temos O Lugar aos Outros, todos os sábados. Vamos a ficar então com este momento, rubrica Poetas, deixada pelo Luís Gaspar. Sou feliz por ter nascido no tempo dos homens rãs, que descem ao mar perdido na doçura das manhãs. Mergulham imponderáveis por entre as águas tranquilas, enquanto singram em filas peixinhos de cores amáveis. Vão e vêm, serpenteiam em compassos de balé. Seus lentos gestos penteiam madeixas que ninguém vê. Com barbatanas calçadas e pulmões a tiracolo, roçam-se os homens no solo, sob um céu de águas paradas. Sob o luminoso feixe, correm de um lado para o outro, montam no lombo de um peixe, como no dorso de um potro. Ondas sereias de espuma, tritões escorrendo babugem, e os monstros cor de ferrugem, rolando trovões na bruma. Eu sou o homem, o homem. Desço ao mar e subo ao céu. Não há temores que me domem. É tudo meu, tudo meu. Ora, aí está a poesia então do Luís Gaspar, ou melhor, do António Gedeão, aqui declamada pelo Luís Gaspar. Vamos agora ficar com mais música numa edição que espero então que esteja a ser do vosso agrado, nem mais nem menos. Vamos agora ficar com mais música e vamos ter aqui um momento. Como é que eu posso chamar? Eu gosto muito desta música e acho que os ouvintes também vão gostar e é uma intérprete da casa, portanto é um nome que aos ouvintes é bem familiar. Vou trazer aqui um tema da Joana, a nossa cantora, a nossa locutora, escritora, enfim, a Joana, que nos canta Gaivota, uma melodia que ficou popularizada pela Amália Rodrigues. E vamos logo depois ficar com um outro tema que certamente os ouvintes também bem conhecerão, digo eu. Estou a falar da Canção do Mar, uma melodia cantada pela Dulce Pontes, e que nós aqui vamos recordar também nesta edição. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Par em Par. Daqui um bocadinho chega o destaque musical desta terça-feira, dia 6 de novembro. Por favor. aves todas do céu, abracei na despedida. O teu olhar derradeiro, nesse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. Que perfeito. E aqui estamos então nesta edição do nosso Para em Para outra vez, agora com o nosso destaque do dia, depois de Dulce Pontes com esta fantástica Canção do Mar. Vamos ouvir nesta manhã, aliás, de terça-feira, a música de Ana Rita Prada. A música chama-se Se o Tempo Me Fez Cantar. É uma música que eu creio alguma vez que já passou por aqui, mas não sei, não tenho bem essas agora, por isso, de todas formas, vamos aqui recordar a voz de Ana Rita Prada, porque ela assim já passou por cá. Vamos recordar então a voz de Ana Rita Prada, desta vez com o tempo, aliás, com o tema Se o Tempo Me Fez Cantar. É a música que vamos ouvir já de seguida nesta edição do nosso programa de Par em Par, aqui mesmo na Rádio Terra, neste caso no Canal 2. Daqui um bocadinho ao destaque musical desta terça-feira. Pois foi ela que assim quis. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Usando o charme bordado que de outros ombros herdei. Usando o charme bordado, por tradição cantarei. Se a guitarra quiser responder ao meu pedido, se a guitarra quiser responder ao meu pedido, estarei onde ela estiver, só assim fará sentido. Estarei onde ela estiver, sem ela teria morrido. Se por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Se por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Ele próprio pede descanso naquilo que nunca cansou. Ele próprio pede descanso a quem nunca se E já cá estamos então de regresso depois deste tema da Ana Rita Prada, agora com uma recordação. É verdade. Há muito, muito tempo atrás, a cantora sueca Emilia lançou Big Big World, um tema que já lá tem 13 anos e que ainda hoje deixa muitas saudades. Quanto à cantora, pouco mais se sabe sobre ela. Sabes que lançou um single chamado It's a Good Science, mas mais do que isso, praticamente nada. Vamos aqui recordar a voz de Emilia com o tema Big Big World, um tema que espero sinceramente seja do seu grado. Se porventura já não ouve há muito tempo, então prepare-se porque aqui vai ouvi-lo nesta edição do nosso De Par em Par. Bom dia! I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. But I do feel that I do will miss you much, miss you much. Agora, dois temas provenientes do estrangeiro. Vamos aqui ouvir duas melodias que eu acho que vocês vão gostar e que... Digo eu. Que vão gostar. São duas músicas mais ou menos recentes. A última é mesmo um tema bastante recente. Vou deixar-me por isso, embora que seja menos conhecida. E a Anna Trowell, da Suécia, também da Suécia, traz-nos uma melodia que dá pelo nome de Tricky e que é uma melodia engraçada. E que eu espero então que gostem. É uma melodia de facto diferente daquelas que estamos habituados a ouvir. Ela que tem uma voz de facto fantástica. E a Anna Trowell até podia ser, se quiséssemos, o destaque do dia, mas decidimos deixar isso na música portuguesa. Vamos ficar então com este tema de Joanna Trowell, do tema Tricky. Depois vamos ficar com outro, que também acho que vão gostar, e que é mais recente até, e está fazendo mais sucesso. A música é Madness, dos Muse, para ouvir então daqui a um bocadinho nesta edição do De Par em Par, com dois temas provenientes do estrangeiro. Para já, a sueca Joanna Trowell com Tricky. Thought I had it figured out. I knew what it was all about. And then it changed back to scratch again. Whatever happened to the happy end? Isn't it strange what happened to happily ever after? What is it with love that we cannot master? What is the point we just don't get? After 1,000,000 years we haven't got it yet. No, I guess it shouldn't be that bad, but it drives me mad, cause it's tricky. All these relationships, all the funny tricks, it is tricky. I guess I should learn by now, but still somehow it is. Somebody tell me what's going on, where did it go wrong, cause it's tricky. No one ever learns to play this game. It has no rules, it has no name. And me, I will always be a beginner. Never a loser, never a winner. Constantly, when you think you reached a conclusion, that's when it turns into more confusion. Some way, still we keep struggling on. For some reason, it still is fun to play. Whoa, I guess it shouldn't be that bad, but it drives me mad, cause it's tricky. All these relationships, all the funny tricks, it is tricky. I guess I should learn by now, but still somehow it is. Somebody tell me what's going on, where did it go wrong, cause it's tricky. One plus one, what's so hard about that equation? Why can't we just let it be without all these tricky complications? The only thing I know is I know nothing at all. The heart never came with a manual, so I'm just gonna set love free. Surrender my heart to the birds and the bees. Oh, I guess it shouldn't be that bad, but it drives me mad, cause it's tricky. All these relationships, all the funny tricks, it is tricky. I guess I should learn by now, but still somehow it is. Somebody tell me what's going on, where did it go wrong, cause it's tricky. Madness, a música dos Muse, para ouvir, aliás, que acabamos de ouvir nesta edição de Par em Par. Já quase quase no final vamos ficar com um momento fantástico, digo eu, a música, aliás, a música não, o nosso homem na cozinha vai-nos trazer hoje um bolo delicioso. Como é que isso se faz, João Faria? Vamos lá conferir esta receita do bolo delicioso, que já passou por aqui, mas vamos recordá-la para todos os efeitos. O homem na cozinha. Para hoje trago o bolo delicioso. Vai precisar de 6 ovos, 2 decilitros de leite, 350 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga, 400 gramas de farinha para bolos, fermento em pó. Bata a manteiga com o açúcar. Junte os ovos um a um e vá batendo. Acrescente o leite e a farinha devagar, mexendo sempre. Deite numa forma untada e polvilhada. Deixe cozer durante 30 minutos, mais ou menos. Quando o bolo estiver frio, polvilhe com açúcar branco em pó. Bom apetite! Cozinha. E pronto, está deixada a receita de um bolo delicioso. Espero que gostem e que a receita tenha corrido bem. Vamos ficar então com a última música de hoje. Vai para João Sei Lá, aliás, João Sei Lá, Barco à Vela. Esta música de facto é um tema muito bonito, cantado por um dos participantes dos Ídolos. Ficou na moda de repente eles fazerem sucesso. Aí está a Carolina dos Landes, Filipe Pinto e também o João Sei Lá. Até este não teve assim tanto sucesso, de todas formas, está aqui João Sei Lá com este seu Barco à Vela. Eu despeço-me, desejando a continuação de uma ótima manhã na companhia do Canal 2 da Antena Web. Até para a semana, aliás, até para a semana. Até amanhã, fiquem bem. Fecha os olhos e adormece, mas não te esqueças quem és. Amanhã é um novo dia. Tu tens o mundo aos teus pés. Pensa que foi um dia mau. O tempo passa num segundo. Sei que custa, mas não foi o teu desejado fim do mundo. Pensa que és um barco à vela, que segue o rumo que o vento toma. Pois já não depende de ti. Onde vais ou não chegar? Não penses que nunca mais vais respirar. Que nunca vais curar essa ferida. Pois nada seca mais depressa que as lágrimas e a chuva de uma vida. Tudo muda, tudo morre, tudo fica. Noutra forma, noutra vida viverá. Pensa que és um barco à vela, segue o rumo que o vento toma. Pois já não depende.